754 decola 51, controle 208. 208. Cuidado, o táxi chama para ingresso no 7, então. 1500 na UCA. Foram 74, contato radar decolagem, e mantém um 390, saída PUC. 390, saída PUC, Zipa. Atingindo 50, 6200. Fere, está livre aproximação. Desça para 2000 pés, última trem salvadora 909. Vamos estabilizar o curso do localizador, 1-0. 1-0-1-9 é o ajuste, descendo para 2000 na chegada, autorizado o INS-6210. Poderia levar direto do ano 2000? Após etapa, o senhor prossegue na chegada mais, 6210. Após etapa, chegada mais, 6210. Motor 06 cruzou 1-960, chame Recife 1-2685, alternando 2545. Recife 1-2685, alterna 1-2545, gol 1-806. Motor 0754, Recife, manter a proa por mais 5 milhas para evitar formações, proa 105. Ciente, informe curvando a esquerda na proa de Jamon. Para curvando a esquerda, Jamon, gol 1-754. Guardião 07. Direção esquerda, observe o Victor Mike Beck, que está taxiando em retorno para o pátio 4. Reporte alinhado, pronto, cabeceira 17. Cares 2230 já acordeado com o centro e vamos modificar apenas o transponder para 5451 e quando pronto, são e para o pushback na área remota. Afirmativo, o Lima Kilo Zulu agiliza então na medida possível para o cruzamento. O passe principal, Lima, Mike, na Quebec, Sami, a Torre, 1-9-8-6 para o cruzamento. Confirme. Azul 4-1-9-6. Transferido pelo centro, cruza nível de voo 1-9-0 para o 1-5-0. Informação e aí. Azul 4-1-9-6. Sanificação desse mantém 0-5-0, chegada Mare. Identificou 050 na Maria, azul 4-1-9-6. Controle, boa tarde, Guana 924, na UCA. 924, contato radar na decolagem, submatéu 350, saída PUCA. Sabe, mantém 350 na PUCA, Guana 924. Guana já, Guana 754. Gente. Guana, boa tarde, 35626, gente da Yankee. 35626. Identificação desse e mantém o 040 estruturizado na chegada, bom. Autoriza voar vindo, 5626? Autoriza o bonf, 5626. Desce para? 040. Desce 040 ideal ou da presente? Ideal, reporte livre no 60 para o 040. Gostaríamos. Controle, voo 1924, está efetuando um desvio à direita pro 1-1-0, aproximadamente 5 milhas. Ciente, informe ao termo de desvio, voo 1924. Informar ao termo, voo 1924. Lá, vento 1-40 graus, 1-2-9, pistão 7. Decola a pista 1-0, com curva à esquerda, saída PUCA, transição Caju. O controle Salvador opera em 1-2-0, decimal 8, aciona 5-4-0-7, coteje. Correto, Olimpo 01 no passe militar, aguarde para acionamento. Na proa de PUCA, agora proa de PUCA, 924. Aqui no Zulu para a Baeté, Está autorizado o cruzamento da 17 ao estacionar a frequência livre. Cruzou 120, chame o centro Recife nas frequências 12685, alternando 2545. 2685, 2545, obrigado. Esquerda, decolou 56, chama o controle 120, decima 8. Agora 8, boa, 8 total. 3193, cruzou 180 e chama Recife agora em 1251, alterna 3325. 251-3325 agora, uma boa tarde. O esquiante Tango, acione código transponder 5176, aguarde o contato com o cadastro do 190 saída da PUCA. 5176, tá firme. 190, suba 190 na saída PUCA. Autorizado, 190 na PUCA, 180. Também detona ILS da 10, chame 6210. Chame 6210, complete a aproximação e chame 2 Salvador em 1862. Vai completar com a torre em 1862 e 6210. Whisky Actango, contato radar cruzando 1510. Frequências 12845, alterna 2545. 2825, Gono 9245, obrigado. 2110. Azul 416, livre LS, disparador no peso, ultimamente Salvador 019, informe estabilizado no localizador 910. Livre LS X-Ray da 1-0, livre destino para 2 mil pedras, estado 1019, azul 4196. 01, estamos em coordenação com a torre, estamos aguardando a autorização para iniciar os acionamentos e pushback tanto no setor como no pátio militar, aguarde. Z2230 na área remota já iniciando, puxe. Agora, senhorita. Sim, só em para o táxi. Agora. Olimpo 01 no pátio militar livre, chame táxi. Trip 5489 no pátio 3 está autorizado, chame táxi. Gono 333 no 03 irá aguardar, estamos com o pátio congestionado. Negativo autorizado, né, Matheus? O 394, mantém o ponto de espera. 210, solo 01, direita 219, solo. Direita 219, meia, 210. Do Salvador. Do Passarelo 2230, taxia via Pátio, Engenho Alfa, até o Ponto Fera, quando chama a Torre, em 1186. Pelo Pátio, Salvador 2230. Paulo Salvador, boa tarde, SNR 6210, livrou na sua escuta. Boa tarde, SNR, prossegue via Alfa, reporta antes da Juliette. Via Alfa, vai reportar antes da Juliette, 6210. Localizado ali em MT, Russão, o Gol no 394 ali em MT. Estado 35489, segue após o Passaredo via Pátio, Índia e Alfa, até o Ponto Fera, quando chama a Torre, 1186. Decola 02, controle 120, decimal 8. Tá 3805, decola 02, controle 120, decimal 8. O CNR 6210, ele é da passagem ao ATR da Trip e após prossegue via Juliette para o 05. Após o ATR da Trip, segue via Juliette para o 05, 6210. Juliette está 3805. Estabilizando LS, azul 4116. Azul 4116, complete aproximação e LS, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 62. Chama Torre no 8 decimal 62, azul 4116. Trip 5626, livre LS, desça para 2000 pés, voltímetro em Salvador 1019, informe estabilizado no curso do localizador. Descendo para 2000 pés, livre LS, Trip 5626, usará estabilizado. Golo 333, coordena com a equipe de solo após o ATR da Trip, liberar o setor retaguarda, está livre para o CBEC e acionamento no 03, some táxi. Ok, então o repórter quando novamente pronto para o CBEC. Quatro, decola 05, controle 208. Ator 16, azul, livre pouso, 160 graus, 129. Livre pouso na 10, azul, 496. O Gol no 394, decola 06, controle 120, decimal 8. 208, 394. Patrone, Salvador, voa 394. 394, contato radar na decolagem, tudo mantém o 360 após 2 mil pés, direto Redan. Sano 360, 1394. Informe o POB autonomia alternativa. Alternativa? Olimpo 01, no pátio militar, está autorizado o táxi até o ponto de espera da hotel. Quando lá, irá chamar a torre em 1186 para o cruzamento, o ajuste 1019. Turno no meio azul, solo 07, livre à direita, chamando 219, solo. Livre à direita, chama solo Salvador, 219, quatro turno no meio azul. Solo Salvador, boa tarde, azul 4196, livrando a Fox Trot, ingressando na alta. Azul 4196, uma boa tarde, taxi via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, azul 4196. 3325. Vai chamar 1251, alterna 3325, tan 3205. Passarei do autorizado aí, Matheus, 230. Do localizador, está 1035626. 35626, complete a aproximação LS, chame torre em 1182. Complete a aproximação, chama 2186, uma boa, 35626. Agora vou 1600. Vou no 600, contato radar decolagem, subi, mantenho 370, saída PUCA. PUCA 370, no 600. No 333, apenas para confirmar, reporte quando pronto novamente para o pushback no 03. Ah, pronto, muito bem, então vamos fazer mais um lado de 2, muito bem. Cabelo 2230, livre decolar, 160 graus, 129. Paciente, mantenha a posição. Oi, Salvador, muito bom, muito boa tarde, seu trip 5626, final estabilizado, ILS, estou no zero. 5626, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Na tua escuta, trip. Decimal 8, aciona 5453, coteja. Correto, 3561, quando pronto, chame posicionamento no 04. Passarinho do 2230, decola os 11, controle 120 nesse momento. 208, obrigado, até daqui a pouco. Doutor Salvador, boa tarde, passarinho do 2230, descolou na sua escuta. Tem alguma rajada de vento aí na superfície? A informação já de um bom tempo atrás tinha turbulência leve na curta final, que uma rajada não tem indicação não. 7, trip. Controle, como recebe? Mike, Eco, Delta, controle Salvador, como recebe? Yankee Tango. Chame o centro Recife nas frequências 12685, alternando 2545. Autorado Recife 350, Linfame 858, decola 10, curva esquerda, Pulca Caju 128, 5464 no fundo, acho que é 61 para 2. Correto, quando estão chamando em posicionamento no 06. Ciente, 61 para 2. Mike, Eco Delta, controle? 2230. Prossiga. Podia fazer uma ponte para o controle, chamando papapapá Mike Eco Delta. Mike Eco Delta. Do cruzamento da pista em uso, se vai manter posição na Alfa, ou correção na Delta antes da Alfa, contato com o seu 1219 para prosseguir o táxi seguindo a aeronave da trip que pousou. Controle está lhe chamando. Eco Delta está na escuta do passaredo. Mac, eu estou recebendo um forte asa na transmissão. Chega o equipamento, já temos o plano para Cairu e a Guarda de Golpe. Retorne novamente com o contato. Prossegue o táxi via Alfa Quilo para o Pátio 3. Alfa Quilo para o Pátio 3. 19, efetue a travessia da Baía de Todos os Santos, informe no Travejo, Farol da Barra, ingressando no litoral sul de Salvador. Acione transponder 0125 e confirme o POB. Uno, taxia via Alfa e aguarda antes da Juliette. Via Alfa, mandará antes da Juliette. Mike, Eco Delta. Parei 2224, muito obrigado pela conta. Imagina, colega. Bom voo aí para vocês. Decola 16, controle 120, decimal 8. Chamar o controle, vou 6600, cruzou o nível de voo 170. Chame Recife agora, frequência 12685, alternando 12545. 12545. Antônio Salvador, boa tarde, tudo se está terminado. Trip 549, boa tarde. Contato radar regular, em tudo mantém o 200, saída Arbor. Sobe, mantém 200 na Arbor. Massivo Olympus, aguarde para ingresso no pátio principal. Confirmando POB? 333, confirma o POB? 177. Via Índia em Alfa, deu ponto de espera, condução a torre no 186, ajustado no 019, bom voo. O 09 agora, que está em região. Boa tarde. Olimpo 01, ingresso à pátio principal, via Índia e Alfa, dá o ponto de espera, condução à torre, 186. Prossiga. Usando 090, na Pro de Água, já próximo de Água, autoriza a conquista, senhor? Qual seria a ideal da pergunta? Quebec, agora sim, bem melhor a transmissão, vamos copiar Cairo no mil pés. Autorizado Cairo no mil pés, decola 17, curva direita, corredor a sé, controle opera em 1208, aciona 0161 no CTG. Cairo, 03, acionamento táxi, decolagem fase 4, chame a torre na frequência 1186, bom voo. Livre o táxi, chame para ingresso no 7, Quebec. Livre a decolagem, o vento 120 graus, 12 nós. Bom, autorizado, né, Matheus 0.